Só pra não esquecer, né? Eu vim da beira do rio de andada pra chegar na Babilon. Mais de 5 mil dias nessa estrada. E comigo cê não aguenta 5 minutinhos. Das ladeiras que subi e desci, desde o alto Zé do Pinho. Cê não cola sem escolta, fi. Já deu minha cota, fi. Tô na revolta, sim. Eu sou brutal, original. E mando logo se fuder. E nem precisa perguntar pro Auri. Eu vim pra invadir o seu piquenique. Botar no espetinho essas suas little dick. Seis ataques, nós volta estilo Mob Deep. Fazendo clássicos, estilo Mob Deep. 9-8 nós fazia som, não tinha nem beat. Mó treta pro vinil, chega em Recife. Sem essa de cap, de jaga, eu tô no beat. Cês querem me copiar? Mano, sem xilique. Chegando a internet pra ampliar a visão. Lady rap no cassete, eu não tô só nesse mundão. E nós pode muito mais. Então, a nós ninguém segura chão. Não que cês não tenham tentado. Quem que cê chamou de puta e seu arrombado? Eu não tô pra disputa, é pela luta, é pela nossa ascensão. Sem nem quem cês são, tava lá e não divisão. 2001, bocada forte fez a ponte. Primeira vez em SP, a minha mãe diz: faz o seu e não me desaponte. Sozinho fui beber da fonte, encarei de fronte, um monstro gigante. Foram vários testes, né? Teste o mic, teste o PA. Vieram os papos de teste do sofá. Fala comigo, essa carreira vai bombar. Lembra de onde cê veio e confronte. Do caminho mais fácil, se mantenha distante. Porque rap é pra homem, né? Mas cê é cobrada 10 vezes mais só por ser mulher. 2002, meu primeiro registro. No beat do Babão, direção do Castilho. Só sinistro, desde então eu resisto. Pelo som, na missão, eu me arrisco. 2005, meu primeiro CD, Mel e Dendê. Fez vagabundo chorar. E até hoje eu sinto, cê nunca vai entender. O que aconteceu foi te desacreditar. 2006, rotação 33. E um novo dia sempre há de brilhar. E aí eu contei, mês a mês, esperando o dia que ela ia chegar. E me disseram pra você, acabou o game. Desista, não teme, sua cara não queime. Já era, você vai ter que parar. Sua única função agora é cuidar do lar. 2007, sexo, drogas e violência. De costa a costa, quiseram me brecar, eu aumentei a aposta. Eu sempre fui disposta, isso não é um adiz. É meu direito de resposta. É pela luta, é pela nossa ascensão. Sem nem que sei são. Eu tava lá, sim, eu tava lá. Eu tava lá e não te vi. Eu não tô pra disputa, é pela luta, é pela nossa ascensão. Sem nem que sei são. Eu tava lá, sim, eu tava lá. Eu tava lá e não te vi. Mas eu vi Kaline e Giza no palco do Rutus. Melhores da década junto com a sua tia Lívia Cruz. E eu voltei, salvo um beat boladão. Pedro Dog nas quadradas. 2011 vem pra perto de mim. Na tela da Mix TV e do Sangue BMTV. 2012 vi que não foi em vão. E eu vi que tamo junta, não é só uma frase. Que essa nossa labuta construiu a base. Solo fértil pra essas mina vim mostra. Com as rimas que consta, encosta se cê tem coragem. 2013 toneladas na bagagem. Cresci com a dor, veio muito mais amor. Entre compromissos e viagens, traíras e miragens. Quiseram me brecar, eu fiquei mais selvagem. Aumentei a voltagem. Na selva de concreto não se cria bonsai. Quem não tem raiz cai, ok? Respeito o pai, mas não esquece que suas tias tão aqui, carai. Nós tá. Valeu, Estúdio Show Livre. Valeu demais pela sintonia. Valeu, DJ.